Capítulo 4. Corred, monstro da numerosa família Strigiformes, conforme a região conhecido também como Corrigan, Rutherkin, Rumpelstichan, Peão ou Mesmer. Pode-se dizer apenas uma coisa sobre ele. É terrivelmente maldoso. É um traste e trapaceiro tão diabólico, um joio tão vadio, que não descreveremos aqui nem sua aparência nem sequer seus costumes. Pois digo-vos a verdade. Não vale a pena gastar palavras com esse filho da puta. Fisiólogos. A sala das colunas do castelo Monte Calvo exalava um cheiro que era uma mistura do odor da madeira, do piso antigo, das velas que se derretiam e de 10 tipos de perfume. 10 misturas de aromas especialmente selecionados e usados por 10 mulheres que estavam sentadas ao redor de uma redonda mesa de carvalho em poltronas com os braços esculpidos em forma de cabeças de esfinges. Fringilla Vigo via na sua frente Triss Merigold, que usava um vestido celeste claro, abotoado até o pescoço. Junto de Triss, escondida na sombra, estava Keira Metz. Seus enormes brincos de citrinos, multifacetados, resplandeciam de vez em quando com milhares de reflexos. Atraíam o olhar. Continue, por favor, senhorita Vigo. Philippa Alhart apressou-a. Queremos conhecer logo o desfecho da história para tomar as medidas necessárias, com urgência. Philippa, excepcionalmente, não usava nenhum tipo de joias, salvo um grande camafeu de sardônix, preso a um vestido cinabre. Fringilla já ouvira a fofoca, já sabia quem presenteara o camafeu e cujo perfil expunha. Shiela de Tankerville, sentada ao lado de Philippa, estava vestida toda de negro, que reluzia apenas levemente com brilhantes. Margarita Locks Antille usava ouro grosso e sem pedras sobre os cetins, cor de vinho, e Sabrina Glevesig, em seu colar, seus brincos e anéis, usava sua pedra preferida, o ônix, que combinava com a cor de seus olhos e de sua vestimenta. As duas elfas, Francesca Findaber e Ida Imian Aep Sivney, estavam sentadas mais próximas de Fringilla. A Margarida dos Vales estava, como sempre, com um aspecto de rainha, embora hoje, excepcionalmente, nem seu cabelo nem o vestido carmesim impressionassem com seu luxo. Em seu diadema e colar não rubejavam rubis, mas granadas que, apesar de modestas, eram elegantes. Ida Emian, por sua vez, vestia musselina e tulle, mantidos em tons outonais, tão delicados e tão leves que se agitavam e ondulavam feito anêmonas na apenas perceptível corrente produzida pelo movimento do ar aquecido. Como das últimas vezes, a Sirivar Anahid impressionava com sua elegância simples, porém singular. No pequeno decote do justo vestido verde escuro da feiticeira Nilfgaardiana, uma única esmeralda cabochão emoldurada em ouro pendia de uma corrente dourada. As unhas bem cuidadas, pintadas de um verde muito escuro, acrescentavam um ar de extravagância à composição. Estamos esperando, senhorita Vigo. Shiela de Tankerville relembrou. O tempo está passando. Fringilla pigarreou. Dezembro chegou. Começou a contar. Chegou Yule, depois um ano novo. O bruxo sossegou de tal maneira que o nome de Ciri não surgia mais com tanta frequência nas conversas. As cíclicas expedições para caçar os monstros pareciam absorvê-lo por completo. Talvez não exatamente por completo. Suspendeu a voz. Teve a impressão de que notara um relâmpago de ódio nos olhos azul-celeste de Triss Merigold. Mas poderia ter sido apenas um reflexo das chamas vacilantes das velas. Filipa bufou, brincando com um camafeu. Por favor, não precisa ser tão modesta, senhorita Vigo. Estamos no círculo de pessoas de confiança, no meio de mulheres que sabem para que serve o sexo, além de propiciar prazer. Todas usamos essa ferramenta quando surge a necessidade. Continue, por favor. Mesmo que durante o dia mantivesse as aparências de confidencialidade, altivez e orgulho, Fringilla retomou o discurso. À noite exercia total poder sobre ele. Contava-me tudo. Venerava minha feminilidade e, preciso admitir, de uma forma bastante generosa para sua idade. E depois caía no sono. em meus braços, com os lábios no meu seio, procurando um substituto de amor maternal que nunca conhecera. Dessa vez, tinha certeza de que não era o reflexo da luz nas velas. Tudo bem, podem me invejar, pensou. Invejem-me. Tem muito para invejar. Tinha, repetiu, total poder sobre ele. Volte para a cama, Geralt. Ainda está escuro, diabos. Tenho um encontro marcado. Preciso ir a Pomerol. Não quero que vá a Pomerol. Marquei um encontro. Prometi. O administrador da vinícola vai me esperar ao portão. Essa sua caça aos monstros é estúpida, desprovida de qualquer sentido. O que você quer provar matando mais um espantalho nas cavernas? Sua masculinidade? Conheço outros métodos. Ande, volte para a cama. Você não vai a nenhum Pomerol. Pelo menos não tão cedo. O administrador pode esperar. Afinal de contas, quem ele acha que é? Esse administrador. Eu quero fazer amor com você. Perdoe-me. Não tenho tempo para isso. Dei minha palavra. Eu quero fazer amor com você. Se você quer me acompanhar na hora do café da manhã, então é melhor que comece a se vestir. Acho que você já não me ama, Geralt. Você não me ama mais? Responda. Põe aquele vestido cinza perolado. Aquele com aplicações de doninha. Você fica muito bem nele. Estava encantado comigo. Cumpria todos os meus desejos. Fringilla repetiu. Fazia tudo o que eu exigisse. Foi assim. Acreditamos. Shiala de Tancarville falou de uma forma exageradamente seca. Continue, por favor. Fringilla tossiu, tapando a boca com um punho. O problema, retomou, era sua companhia. Esse estranho bando que chamava de companhia. Carrir Mal Diffrin na Eptialak, que me observava e ficava vermelho de fazer tanto esforço para se lembrar de mim. Mas não podia se lembrar porque eu costumava visitar Darn Difra, o castelo familiar que pertencia a seus avós, quando ele tinha 6 ou 7 anos. Milva, uma moça petulante e dura por aparência, que eu peguei 2 vezes chorando, escondida no canto da cavalariça. Angolem, uma criança brincalhona. E Regis Terzieff, Goldfroy, um tipo que não conseguia desmascarar. Eles, esse bando todo, exerciam uma influência sobre Geralt que eu não conseguia suprimir. Tudo bem, pensou. Não levantem as sobrancelhas tão alto, não contorçam a boca. Esperem. Ainda não é o fim da história. Ainda ouvirão sobre meu triunfo. Todas as manhãs, retomou. Essa companhia encontrava-se na cozinha, no subsolo do Palácio Beauclair. Por algum motivo, o chefe da cozinha gostava deles. Sempre lhes preparava comida com tanta abundância e tanto gosto que o café da manhã costumava durar 2, às vezes até 3 horas. Muitas vezes comia com eles, junto com Geralt. Por isso sei o quão absurdas eram suas conversas. Na cozinha andavam 2 galinhas, uma preta e outra sarapintada. Pisavam, titubeando, com suas patas de gadanhos. Bicavam as migalhas do chão e lançavam olhares na direção da companhia que tomava o café da manhã. A companhia, como todas as manhãs, reuniu-se na cozinha do palácio. Por algum motivo, o chefe da cozinha gostava deles e sempre lhes preparava algo saboroso. Hoje havia ovos mexidos, sopa de centeio, berinjelas refogadas, patê de coelho, peito de ganso defumado e linguiça branca, acompanhada de um condimento de beterraba e raiz forte. Havia também um grande pedaço de queijo de cabra. Todos comiam com entusiasmo e em silêncio, salvo Angolem, que parolava. Digo a vocês, vamos abrir um bordel aqui. Quando resolvermos aquilo que precisamos resolver, voltaremos aqui e abriremos um prostíbulo. Já dei uma olhada na cidade. Há de tudo aqui. Contei uns 9 barbeiros e 8 farmácias, e há apenas um puteiro. Nojento. Digo a vocês, parece uma latrina, não um puteiro. Não seria nenhuma concorrência. Nós abriremos um puteiro de luxo. Compraremos um sobrado com um jardim. Poupe-nos, Angolem. Exclusivamente para uma clientela especial. Eu serei a cafetina. Digo a vocês, ganharemos uma fortuna e viveremos como fidalgos. Um dia finalmente serei eleita vereadora e não deixarei que nada de mal lhes aconteça. Pois se me elegerem, eu os elegerei e vocês nem se darão conta de que... Angolém, por favor, pegue aqui um pão com patê. Por um momento todos ficaram em silêncio. O que você vai caçar hoje, Geralt? Serviço duro? As testemunhas oculares. O bruxo ergueu a cabeça por cima de seu prato. Providenciaram descrições contraditórias. Trata-se ou de um Priskenek, isto é, de um serviço bastante complicado, ou de um Delichon, isto é, de um serviço complicado. Ou de um Mutucão, isto é, de um serviço bastante fácil. Pode ser também que seja um serviço muito fácil, pois o monstro foi visto pela última vez antes de Lamas, no ano passado. Pode ter saído de Pomerol e ido para muito longe. E é o que eu lhe desejo. Fringilla falou, roendo um osso de ganso. E como está? O bruxo perguntou de súbito. Jasker. Não o vejo há tanto tempo que as informações que tenho sobre ele vêm dos pasquins cantados na cidade. Estamos na mesma situação. Regis sorriu com os lábios cerrados. Sabemos apenas que nosso poeta já se encontra numa relação tão íntima com a duquesa Ana Rieta que se atreve a usar, mesmo na presença de terceiros, um cognomen bastante confidencial. Chama-a de Fuinha. Acertou bem? Angolém me falou com a boca cheia. Essa duquesa realmente tem um nariz de fuinha, sem mencionar os dentes. Ninguém é perfeito. Fringilla semicerrou os olhos. Verdade. As galinhas, a preta e a sarapintada, ficaram tão ousadas que começaram a bicar os sapatos de Milva. A arqueira espantou-as com um chute enérgico e soltou um palavrão. Geralt observava já há algum tempo. Agora tomou uma decisão. Maria, disse com seriedade, ou até rispidez. Eu sei que nossas conversas não podem ser consideradas sérias, e as piadas sofisticadas, mas você não precisa fazer uma cara tão azeda. Algo aconteceu? Claro que aconteceu. Angolém me falou. Geralt silenciou-a com um olhar penetrante, mas era demasiado tarde. E o que vocês sabem? Milva levantou-se bruscamente, quase derrubando a cadeira. O que vocês sabem, hein? Que o diabo os carregue, droga. Podem ir se lascar todos vocês. Todos, entendem? Pegou a caneca da mesa, bebeu até o fundo e, em seguida, sem pensar, jogou-a no chão com ímpeto. Saiu correndo, batendo a porta. O assunto é sério. Angolém começou após um momento, mas desta vez o vampiro a silenciou. O assunto é muito sério. Confirmou. No entanto, não esperava uma reação tão extrema da parte de nossa arqueira. Esse tipo de reação é comum quando se leva um fora, e não quando se dá um fora. Sobre o que diabos estão falando, hein? Geralt irritou-se. Talvez um de vocês finalmente revele do que se trata. Do Barão Amadis de Trastamara. Aquele caçador com cara de varicela? Ele mesmo. Pediu Milva em casamento. Há 3 dias numa caçada. Ele anda convidando-a para caçar há 1 mês. Uma das caçadas? Angolém lançou um sorriso insolente. Durou 2 dias. E até pernoitaram num castelete de caça, entendem? Aposto que... Cale-se, garota. Diga, Regis. Pediu-a em casamento formal e cerimonialmente. Milva recusou, parece que de uma forma bastante ríspida. O barão, embora parecesse sensato, ficou preocupado com a recusa. Como um moleque, zangou-se e imediatamente saiu de Beauclair. E a partir daquele momento, Milva anda murcha. Demoramos muito aqui. O bruxo murmurou. Demasiado. Pois é, Você que o diga. Carrie falou, calado até então. Você que o diga. Perdoe-me. O Bruce se levantou. Falaremos sobre isso quando eu voltar. O administrador da vinícola, Pomerol, está à minha espera. E a pontualidade é a virtude dos bruxos. Após a saída brusca de Milva e do bruxo, o resto da companhia tomou o café em silêncio. Duas galinhas andavam na cozinha, uma preta e outra sarapintada, titubeando com suas patas de gadanhos. Tenho... A Angoleme falou por fim, erguendo os olhos para fringi-la de cima do prato que limpava com o pão. Um certo problema. Entendo. A feiticeira acenou com a cabeça. Não se preocupe. Quando foi a última vez que você teve a sua regra? Está louca? Angoleme levantou-se bruscamente, espantando as galinhas. Nada disso. Trata-se de outra coisa. Diga, então. Geralt quer me deixar aqui quando for seguir o caminho. Ah. Ele diz. Angoleme bufou. Que não pode me expor ao perigo e outras bobagens desse tipo. E eu quero ir com ele. Ah. Não me interrompa, certo? Quero ir com ele, com Geralt. Pois só quando estou com ele é que não fico com medo de o caolho fulco me pegar de novo. E aqui em Toussaint... Angoleme. Regis a interrompeu. Você está falando, mas em vão. A senhora Vigo está ouvindo, mas não está escutando. Está revoltada com uma coisa. A partida do bruxo. Ah! Fringila repetiu, virando a cabeça em sua direção e semicerrando os olhos. Por obséquio, o que acabou de falar, senhor Tercief Godfrey? Algo sobre a partida do bruxo? E posso saber quando ele vai partir? Talvez nem hoje, nem amanhã. O vampiro respondeu com seriedade. Mas um dia com certeza, sem ofender ninguém. Não me sinto ofendida. Fringila respondeu com frieza. Claro, caso o senhor se tenha referido à minha pessoa. No entanto, voltando a você, Angoleme, garanto que abordarei com Geralt o assunto de sua partida de Toussaint. Garanto-lhe que informarei o bruxo acerca de minha opinião sobre essa questão. Claro. Carrie bufou. Sabia que ia responder assim, Dona Fringila. A feiticeira fitou-o por um longo momento. O bruxo, finalmente falou, não deveria sair de Toussaint. Ninguém que deseja o bem dele deveria obrigá-lo a fazer isso. Em que outro lugar estaria tão bem como aqui? Leva uma vida de luxo. Tem seus monstros para caçar e ganha bem por isso. Seu amigo e comilitão é o favorito da duquesa governante aqui, a quem ele também é favorável. Principalmente por causa desse súcubo que assombrava as alcovas. É isso mesmo, senhores. Ana Rieta, assim como todas as nobres senhoras de Toussaint, está muito contente com o bruxo. Pois o súcubo parou de assombrar de um dia para o outro. E foi por isso que as senhoras de Toussaint fizeram uma arrecadação, juntando recursos para um prêmio especial que logo depositarão na conta do bruxo, no banco de Siafanelli, multiplicando a fortuna que ele já acumulara lá. É um gesto muito bonito da parte das senhoras. Regis não abaixou o olhar. E o prêmio é merecido? Não é fácil fazer com que um súcubo deixe de assombrar. Pode crer no que eu digo, Dona Fringila. Acredito. A propósito, um dos guardas palacianos, de acordo com o que afirma, viu o súcubo. À noite, nas ameias da torre de Caroberta, acompanhado de outro espectro que parecia ser um vampiro, o guarda jurou ter visto os dois demônios passeando. Pareciam se conhecer. Senhor Regis, por acaso sabe algo sobre o assunto? Consegue explicá-lo? Não. As pálpebras de Regis nem tremeram. Não sei. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Certamente há coisas assim. Fringila acenou com a cabecinha negra. E sabem algo mais a respeito das preparações do bruxo para seguir o caminho? Pois, como veem, não me disse nada a esse propósito, embora eu tivesse o costume de me contar tudo. Claro. Caí resmungou. Fringila ignorou. Senhor Regis? Não. O vampiro falou após um momento de silêncio. Não, dona Fringila. Fique sossegada. O bruxo não nos concede maior afeto ou confidências do que a senhora. Não sussurra em nossos ouvidos nenhum tipo de segredos que pudesse esconder da senhora. De onde surgiram? Fringila estava calma como granito. Essas revelações sobre a partida. Bem. Nem desta vez a pálpebra do vampiro tremeu. É como nesse ditado cheio de charme juvenil de nossa querida Angoulême. Chega um dia e uma hora em que é preciso cagar ou desocupar a latrina. Em outras palavras... Pode poupar. Fringila interrompeu bruscamente. As palavras restantes. Essas, cheias de certo charme, já bastam. O silêncio reinou por um longo momento. As duas galinhas, a preta e a sarapintada, andavam bicando o que aparecia em seu caminho. Angoulême limpava o nariz sujo do condimento, de beterraba e raiz forte. O vampiro, pensativo, brincava com um palito com o qual se amarravam as linguiças. Graças a mim, Fringila finalmente rompeu o silêncio. Geralt conheceu a ascendência de Ciri, o emaranhado e os segredos de sua genealogia restritos a pouquíssimas pessoas. Graças a mim, sabe aquilo sobre o que ainda há um ano não tinha a menor ideia. Graças a mim, dispõe de informações e a informação é uma arma. Graças a mim, minha proteção mágica está resguardado do escaneamento inimigo, portanto também dos assassinos. Graças a mim, em minha magia seu joelho não dói mais e pode dobrá-lo. Usa no pescoço um medalhão feito com meu ofício. Talvez não tão bom como o original, de bruxo, mas já é algo. Graças a mim, e só a mim, na primavera ou no verão, informado, protegido, saudável, preparado e armado, poderá confrontar os inimigos. Se alguém dos presentes aqui fez mais para Geralt, ofereceu-lhe mais, que o diga. Eu o honrarei com prazer. Ninguém falou nada. As galinhas bicavam os sapatos de carreira, mas o jovem Nilfgaardiano não prestava atenção nelas. De verdade, disse com ironia, ninguém de nós fez mais para Geralt do que a senhora. Sabia que ia falar isso. Não é essa a questão, dona Fringila. O vampiro começou, mas a feiticeira não o deixou falar. Qual é a questão, então? Perguntou de forma truculenta. O fato de se relacionar comigo? O fato de nos amarmos? O fato de eu não querer que ele parta daqui agora? O fato de eu não querer que seja atormentado por um sentimento de culpa? Esse mesmo sentimento de culpa, essa penitência que os empurram para seguir o caminho? Regis ficou em silêncio. Carrir tampouco falou. Angoulême apenas observava, evidentemente não entendendo quase nada. Se o fato de Geralt recuperar Ciri, a feiticeira disse após um instante, está escrito nos livros do destino, então isso se cumprirá. Não importa se o bruxo seguir rumo às montanhas ou ficar em Toussaint. O destino alcança as pessoas. Não é ao contrário. Entendem? O senhor entende isso, Regis Terzieff Goldfroy? Melhor do que posso imaginar, senhora Vigo. O vampiro virou o palito nos dedos. Perdoe-me, mas para mim o destino não se resume a um livro escrito pelo punho do grande Demiurgo, nem à vontade dos céus, nem a uma sentença irrevogável de alguma providência. Mas é o resultado de muitos fatos, eventos e atuações aparentemente não interligados. Estaria disposto a concordar com a senhora a propósito do fato de que o destino alcança as pessoas, e não somente as pessoas. No entanto, não me convence a opinião de que não possa ser ao contrário, pois uma opinião como essa é um fatalismo cômodo, é um elogio da indolência e da preguiça, é a penugem de um edredom, o calor sedutor do regaço feminino. Em breves palavras, uma vida sonhada. E a vida, senhora Vigo? Talvez seja um sonho, talvez termine num sonho, mas é um sonho que é preciso sonhar ativamente. Por isso, senhora Vigo, a trilha nos espera. O caminho está livre. Fringila levantou-se com o mesmo ímpeto que Milva há pouco. Aí está. A nevasca, o frio e o destino esperam por vocês nos passos das montanhas. E a expiação é algo de que realmente precisam. O caminho está livre. Mas o bruxo ficará aqui, em Tussan, comigo. Senhora Vigo, o vampiro respondeu com calma. Acho que está enganada. O sonho que o bruxo sonha é, admito e curvo-me diante da senhora, um sonho belo e charmoso. Mas qualquer sonho sonhado por muito tempo transforma-se num pesadelo, do qual nós acordamos gritando. Nove mulheres sentadas a uma enorme mesa redonda no castelo Monte Calvo fixavam os olhos em Fringila Vigo, que de repente começou a gaguejar. Geralt partiu para a vinícola Pomerol no dia 8 de janeiro de manhã. E voltou. Parece que no dia 8 à noite. Ou no dia 9 antes do meio-dia. Não sei, não tenho certeza. Com mais coerência, Sheala de Tancarville pediu gentilmente. Solicitamos que fale com mais coerência, senhorita Vigo. E se algum trecho da história é envergonha, pedimos que simplesmente o omita. Uma galinha sarapintada andava pela cozinha pisando cuidadosamente nas patas de gadanhos. Sentia-se o cheiro de canja. A porta abriu-se com estrondo. Geralt entrou bruscamente na cozinha. No rosto avermelhado pelo vento tinha um hematoma e uma casca negra e arroxeada de sangue coagulado. Vamos, companhia. Façam as malas. Avisou sem prestar os devidos esclarecimentos. Partimos. Daqui a uma hora, nem um minuto depois. Quero vê-los no montículo fora da cidade, onde há um poste. Com as malas feitas, prontos para seguir um caminho longo e difícil. Foi o suficiente. Foi como se estivessem esperando por essa notícia havia muito tempo. Como se estivessem prontos havia muito tempo. Eu já. Milva gritou ao levantar-se. Estarei pronta até dentro de meia hora. Eu também. Carrie levantou-se, jogou a colher e olhou atentamente para o bruxo. Mas queria saber do que se trata. Um capricho? Uma briga de amantes? Ou realmente vamos seguir o caminho? Vamos seguir o caminho de verdade. Angoulême, por que você está fazendo caretas? Geralt, eu... Não tenha medo. Não o deixarei. Mudei de ideia. Você tem de ser vigiada, Fedelia. Não se pode tirar a vista de você nem sequer por um segundo. Andem, falei. Façam as malas, amarrem as sacas. E vão um por um, para não levantar suspeitas. Para fora da cidade, para junto do poste no montículo. Lá nos encontraremos daqui uma hora. Sem falta, Geralt. Angoulême gritou. Finalmente, caralho! No instante, os únicos que ficaram na cozinha foram Geralt e a galinha sarapintada. E o vampiro, que sossegadamente continuava a sorver a canja com macarrão. Está esperando por um convite especial? O bruxo perguntou com frieza. Por que você ainda está sentado em vez de carregar a mula Dracu e despedir-se do súcubo? Geralt... Regis falou com calma, servindo-se de mais sopa da terrina. Para me despedir do súcubo precisaria o mesmo tanto de tempo que você para se despedir de sua moreninha. Suponho que você, no mínimo, tem planos de se despedir de sua moreninha. E cá entre nós, você pode ter mandado a molecada fazer as malas com gritos, violências e agitação. Eu mereço um pouco mais, até por causa da idade. Peço algumas palavras de esclarecimento. Regis. Esclarecimento, Geralt. Quanto mais rápido você começar, melhor. Eu o ajudarei. Ontem de manhã, como havia prometido, você se encontrou com o administrador da vinícola Pomerol junto do portão. Alcides Fierabras, o administrador de Barba Negra da vinícola Pomerol, conhecido no Faizão na véspera de Yule, esperava pelo bruxo com uma mula junto do portão. Ele próprio estava vestido e equipado como se planejassem viajar para muito longe, para os confins do mundo, para depois do portão Solveiga e o passo Elskerdeg. Não é nada perto, retrucou o comentário ácido de Geralt. O senhor vem do mundo afora, por isso nosso pequeno Tussan lhe parece o cu do mundo. O senhor deve pensar que aqui a distância entre uma fronteira e outra é a de jogar uma boina. Uma boina seca, aliás. Mas está enganado. Há um bom caminho para percorrer até a Vinícola Pomerol, pois é para lá que vamos. Será um sucesso se conseguirmos chegar até lá, até o meio-dia. Então é um erro. O bruxo falou secamente. Estarmos partindo tão tarde. Talvez seja mesmo um erro. Alcides Fierabras lançou um olhar para ele e assoprou no bigode. Mas não sabia que o senhor era desse tipo de gente que tem a capacidade de se levantar ao amanhecer, pois não é comum entre os fidalgos. Não sou um fidalgo. Vamos, senhor administrador. Não percamos tempo para a conversa fiada. Tirou essas palavras da minha boca. Atravessaram a cidade para cortar o caminho. Inicialmente, Geralt quis protestar. Tinha medo de atascar-se nos becos lotados de gente que lhe eram familiares. Mas o administrador Fierabras, pelo que se provou, conhecia melhor a cidade e as horas em que não havia congestionamento nas ruas. Deslocavam-se rapidamente sem problemas. Entraram na praça, passaram pelo cadafalso e a forca com o enforcado. É um perigo. O administrador apontou com um gesto da cabeça. Fazer rimas e cantar canções, especialmente em público. As sentenças aqui são severas. Geralt logo se deu conta do que se tratava. Em outros lugares, por uma sátira condeno no máximo ao pelourinho. Depende de quem trata a sátira. Alcides Fierabras avaliou com sobriedade. E de que rimas tem? Nossa duquesa é boa e querida, mas quando fica zangada... Como diz certo conhecido meu, a canção não pode calar. A canção não, mas o cantor, como esse aí, pode sim. Cortaram a cidade e saíram pelo portão dos tanoeiros diretamente para o vale do rio Blesher, que se agitava e espumeava nas correntezas. Havia neve nos campos apenas nos sulcos e gretas, mas fazia bastante frio. Passou um préstito de cavaleiros. Certamente dirigiam-se para o Passo Cervantes e para a guarita de fronteira Vedete. Tudo se cobriu das cores dos grifos, leões, corações, flores de lis, estrelas, cruzes, asnas e outras bugigangas heráldicas pintadas nos escudos e bordadas nas capas hexebraicas. Retumbaram os cascos dos cavalos, as bandeiras agitaram-se, ressoou a imbecil canção cantada com vozes potentes sobre a sorte do cavaleiro e sua amada, que em vez de esperar, casou-se antecipadamente. Geralt seguiu o préstito com um olhar. Quando viu os cavaleiros errantes, pensou logo em Reynard, de Bois Fresnes, que acabara de chegar do serviço e recuperava as forças nos braços de sua burguesa, cujo marido, comerciante, não voltava para casa nem de manhã nem de noite, certamente detido em alguma estrada por rios que transbordavam, florestas cheias de bichos e outras loucuras das forças da natureza. O bruxo nem ponderou a possibilidade de tirar Reynard dos braços da amante, mas lamentava sinceramente que não havia adiado o contrato com a Vinícola Pomerol para outra data. Gostava do cavaleiro e sentia falta de sua companhia. Vamos, senhor bruxo? Vamos, senhor Fierabras. Foram rio acima pela estrada de terra batida. O Blesher serpeava e meandrava. Mas havia muitas pontes, portanto não precisaram alongar o caminho. Plotka e a mula exalavam vapor pelas narinas. Senhor Fierabras, acha que o inverno será longo? Em Salvini a temperatura era negativa. E o ditado diz, quando a bunda em Salvini congelar, vista uma cueca de flanela. Entendo. E suas videiras, não serão prejudicadas pelo frio? Costumava fazer mais frio. Andavam em silêncio. Veja lá. Fierabras falou apontando. Lá na bacia há uma vila chamada Cova da Raposa. E em seus campos crescem espantosamente panelas. Como? Panelas. Nascem dentro da terra sozinhas, apenas pela arte da natureza, sem nenhuma ajuda dos humanos. Em outros lugares crescem batatas ou nabos. Na cova da raposa crescem panelas. De todos os tipos e de formas variadas. É verdade? Juro pela minha saúde. Por isso a cova da raposa mantém contatos comerciais com a vila Ribombo, em Maete. Pois lá, de acordo com o que falam, na terra nascem tampas de panelas. De todos os tipos e de formas variadas. Isso mesmo, senhor bruxo. Segui um caminho, em silêncio. O blecho rumorejava e espumava nas pedras. E olhe para lá. Olhe, senhor bruxo. Onde estão as ruínas da antiga cidade Duntean, que, de acordo com a lenda, foi testemunha de terríveis cenas. O Algerius, chamado de Robusto, matou lá de forma sangrenta e entre cruéis tormentos a infiel esposa, o amante, a mãe, a irmã e o irmão dela. E depois se sentou e chorou, não se sabe por quê. Eu ouvi falar disso. Então o senhor costumava passar por aqui? Não. Ah. Isso prova que a divulgação da lenda é grande. Isso mesmo, senhor bruxo. E aquela torre esbelta? O bruxo apontou. Ali, atrás dessa terrível cidade. O que é aquilo? Ali? É um templo. De que divindade? E quem é que se lembraria dessas coisas? Pois é. Quem? Por volta do meio-dia, viram vinícolas e encostas de montes que deslizavam suavemente em direção ao rio Blesher, eriçadas com as videiras podadas ordenadamente, agora tortas e lamentavelmente nuas. No cume do monte mais alto erguiam-se torres, a roliça torre de menagem, e o barbacão do castelo Pomerol açoitados pelo vento. Geralt ficou curioso com o fato de que a estrada que levava ao castelo estava gasta, arranhada com cascos e aros de rodas, não menos que a estrada principal. Era nitidamente visível que alguém virava com frequência da estrada principal justamente para o castelo Pomerol. Absteve-se de fazer perguntas até o momento em que viu uma dezena de carroças arreadas, cobertas com lona, veículos sólidos e poderosos, usados para transporte a longa distância. Comerciantes. O administrador esclareceu após ser perguntado. Comerciantes de vinho. Comerciantes? Geralt estranhou. Como assim? Pensei que os passos nas montanhas estivessem cobertos de neve. E que Toussaint estivesse isolado do mundo. Então como foi que os comerciantes chegaram até aqui? Para os comerciantes, o administrador, Fierabras, falou com seriedade. Não há mais estradas. Pelo menos para aqueles que levam seu ofício a sério. Não há mais estradas. Com eles é assim, senhor bruxo. Se houver um fim, haverá um modo. É mesmo uma regra acertada. Geralt falou devagar. Que merece ser seguida. Em qualquer situação. Com certeza. Mas para dizer a verdade, alguns dos comerciantes estão parados aqui desde o outono, sem poder sair. Mas não se entregam, dizem. Ora, fazer o quê? Na primavera seremos os primeiros. Estaremos aqui antes que a concorrência apareça. Eles chamam isso de pensamento positivo. Inclusive, é difícil. Geralt acenou com a cabeça. Imputar uma falta a essa regra. Uma coisa me deixa curioso, senhor administrador. Por que esses comerciantes ficam aqui, neste terreno despovoado, e não em Beauclair? A duquesa não se apressa para lhes oferecer hospitalidade? Talvez despreze os comerciantes? Pelo contrário, Fierabras respondeu. A duquesa sempre os convida, mas eles recusam gentilmente e vivem junto das vinícolas. Por quê? Em Beauclair, dizem, há apenas banquetes, bailes, folganças, bebedeiras e amores. A pessoa se acomoda, emburrece e perde tempo, em vez de pensar no comércio. E é sempre preciso pensar naquilo que é realmente importante, no propósito que se almeja, constantemente, sem distrair os pensamentos com bobagens. Só então é que se alcança o objetivo. É verdade, senhor Fierabras. O bruxo falou devagar. Estou contente com a viagem que fizemos juntos. Aprendi muito com nossas conversas. Muito mesmo. Contra as expectativas do bruxo, não foram ao Castelo Pomerol, mas um pouco mais longe, a um promontório localizado depois da bacia sobre o qual se erguia mais um castelito, um pouco menor e muito mais descuidado. O castelo se chamava Zurbarran. Geralt ficou feliz com a perspectiva de um serviço próximo, pois Zurbarran, escuro e dentuço como as ameias arruinadas, parecia exatamente como uma ruína enfeitiçada, que certamente estava repleta de encantos, assombros e monstros. Dentro, no pátio, em vez de assombros e monstros, viu uma dezena de pessoas absortas em desempenhar tarefas tão encantadoras como rolar barris, aplainar tábuas e pregá-las. Cheirava a madeira fresca, cal fresca, gato pouco fresco, vinho azedado e sopa de ervilha forrageira. A sopa foi servida logo em seguida. Famintos por causa do caminho percorrido, vento e frio, comiam calados e com pressa. Estavam acompanhados do subordinado do administrador Fierabras, apresentado a Geralt como Simão Gilca. Serviam-lhes duas moças loiras de cabelos longos que chegavam a dois côvados de comprimento. Ambas lançavam olhares tão enfáticos para o bruxo que decidiu proceder ao trabalho o mais rápido possível. Simão Gilca não havia visto o monstro. Conhecia sua aparência apenas de relatos segunda mão. Era preto como o alcatrão, mas quando se arrastava pela parede dava para ver o tijolo através dele. Era feito gelatina, entende, senhor bruxo? Ou, como se fosse, perdoe-me a comparação, uma meleca. Tinha longas e finas patas, um monte delas, umas 8 ou até mais. E Iontek ficou assim parado, olhando, até que finalmente se deu conta de algo e gritou em voz alta. Morra, desapareça! E ainda acrescentou um exorcismo. Que morra, seu filho da puta! E então o monstro deu uns pulos. Sumiu, fugiu de vez. Fugiu para o abismo das cavernas. Foi então que os homens disseram, se houver um monstro ali, então deem-nos um aumento por trabalharmos em condições prejudiciais à saúde. Do contrário, então prestaremos queixa ao Grêmio. Aí respondi dizendo que o Grêmio podia... Quando? Geralt interrompeu. O monstro foi visto pela última vez. Parece que há 3 semanas. Um pouco antes de Yuli. Vocês haviam dito... O bruxo olhou para o administrador. Que antes de lamas. Alcides Fierabras rubejou nas partes do rosto não cobertas com a barba. Gilca bufou. Pois é, senhor administrador. Quando se quer administrar, é preciso nos visitar com mais frequência em vez de polir o banco com a bunda no escritório em Buclé. Fico pensando que... Não me interessam. Fierabras interrompeu. Seus pensamentos. Conte sobre o monstro. Mas eu já contei. Tudo o que havia para contar. Não houve vítimas? Ninguém foi atacado? Ninguém? Mas um ano, um lavrador desapareceu sem dar notícias. Alguns falavam que um monstro o levou para o abismo e o matou. Outros diziam que não fora nenhum monstro, mas o próprio lavrador decidiu dar o fora por causa de dívidas e pensão. Pois ele, ouçam bem, era viciado em jogar dados e além disso engravidou a filha do moleiro. E ela o levou diante do tribunal. E o tribunal mandou o lavrador pagar a pensão. Ninguém mais. Geralt interrompeu o discurso de forma grosseira. Foi atacado pelo monstro. Ninguém mais o viu? Não. Uma das moças que serviam a Geralt mais uma rodada de vinho passou o seio em sua orelha. E em seguida, piscou de forma convidativa. Vamos. Geralt falou rapidamente. Não há por que demorar batendo papo. Levem-me até o calabouço. O amuleto de Fringila, era triste admiti-lo, não cumpria as expectativas depositadas nele. Geralt não acreditou nem por um momento no fato de que o polido crisoprásio moldado por prata pudesse substituir seu bruxesco medalhão de lobo. Além disso, Fringila nem prometera que ele cumprisse esse objetivo. Contudo, assegurava, com grande convicção, que depois de se sintonizar com a psique do portador, o amuleto seria capaz de fazer várias coisas, até avisar do perigo. Ou o feitiço de Fringila não funcionou, ou Geralt e o amuleto divergiam na questão daquilo que era, e não era, considerado perigo. O crisoprásio apenas levemente tremeu quando se dirigiam ao calabouço e cortaram o caminho de um enorme gato ruivo que desfilava pelo quintal com o rabo levantado. Aliás, o gato deve ter captado algum sinal do amuleto, pois fugiu correndo, miando terrivelmente. E quando o bruxo desceu até o calabouço, o medalhão vibrou de forma irritante. Isso acontecera em um calabouço seco, arrumado e limpo, em que o vinho, guardado em enormes barris, constituía o único perigo. Simplesmente alguém, que não possuísse autocontrole e ficasse com a boca aberta debaixo do batoque, corria risco de tomar um grande porre. E mais nada. No entanto, o medalhão nem tremeu quando Geralt deixou para trás a parte do calabouço que estava em uso e desceu por uma sequência de escadas e corredores subterrâneos. O bruxo já havia se dado conta de que debaixo da maioria das vinícolas de Toussaint havia antigas minas. Certamente ocorria de tal maneira que, quando a videira plantada começasse a dar frutos e assegurar maiores lucros, deixava-se distrair os minerais e abandonavam-se as minas, adaptando parcialmente os corredores e túneis em lojas com vinho e adegas. Os castelos Pomerol e Zurbarán estavam localizados sobre uma antiga mina de ardósia. Havia aqui galerias e buracos. Bastava apenas um momento de imprudência para cair no fundo de um deles e acabar com uma complexa fratura. Alguns dos buracos estavam tapados com tábuas apodrecidas que, cobertas com o pó de ardósia, quase não se distinguiam do solo. Pisar sem cautela por cima de algo assim era perigoso. Então o medalhão deveria emitir um aviso, mas não avisava. Tampouco avisara quando, de uma pilha de ardósia, a uns 10 passos diante de Geralt, apareceu um vulto cinza que arranhou com as unhas a camada baixa da rocha, executou um louco bate-pé, uivou terrivelmente, saiu correndo pelo corredor, dando risadas, e em seguida mergulhou em um dos nichos abertos na parede. O bruxo xingou. O truque mágico reagia aos gatos ruivos, mas não reagia aos gremlins. Era preciso falar sobre isso com Fringilla. Pensou, aproximando-se do buraco em que o monstrinho desaparecera. O amuleto tremeu com força. Bem na hora certa, pensou. Mas logo pensou melhor. O medalhão poderia não ser tão estúpido. A tática mais comum e preferida dos gremlins era de fugir e armar uma cilada na qual se atacava o perseguidor com um golpe executado pelas garras afiadas como foice. O gremlin poderia ficar esperando lá, na escuridão, e o medalhão o sinalizava. Esperou muito, segurando a respiração, aguçando os ouvidos. O amuleto permanecia calmo e inerte em seu peito. Um desagradável odor de mofo emanava do buraco, mas tudo estava imerso num profundo silêncio, e nenhum gremlin aguentaria ficar tanto tempo quieto. Sem refletir muito, entrou no buraco de cócoras, avançando e arranhando as costas na áspera superfície da rocha. Não avançou muito. Algo estalou e rumorejou. O solo rachou e o bruxo caiu para baixo com alguns quintais de areia e cascalho. Por sorte, tudo durou pouco tempo, e abaixo dele não havia um abismo sem fundo, mas um simples calabouço. Foi lançado como uma merda de um cano de esgoto e desabou num estalo sobre uma pilha de madeira apodrecida. Cuspiu e chacoalhou o cabelo para se livrar da areia. Soltou um obsceno palavrão. O amuleto tremia sem parar. Agitava-se em seu peito como um pardal enfiado debaixo da camisa. O bruxo segurou-se para não arrancá-lo e mandá-lo para o inferno. Primeiro, Fringilla ficaria furiosa. Segundo, o crisoprásio possuía outras propriedades mágicas, e Geralt esperava que não falhasse nessas outras propriedades. Tateou uma caveira redonda bem na hora em que tentava se levantar e deu-se conta de que aquilo sobre o que estava deitado não era madeira. Levantou-se e rapidamente averiguou que era uma ossada. Todos os ossos pertenciam aos humanos. No momento da morte, todos estavam agrilhoados e provavelmente nus. Os ossos estavam fragmentados e mordidos. Possivelmente, essas pessoas já estavam mortas quando foram mordidas. Mas não havia certeza quanto a isso. Saiu da galeria por meio de um longo corredor, que levava reto feito uma flecha. A parede de ardósia estava bem lisa, já não tinha aspecto de uma mina. Repentinamente, entrou numa grande caverna cujo teto estava imerso na escuridão. No meio da caverna havia um enorme buraco negro sem fundo sobre o qual se estendia uma ponte de pedra que parecia perigosamente delicada. A água escorria das paredes e retumbava com um eco. Um frio e odor emanavam do abismo. O amuleto permanecia calmo. Geralt subiu na ponte, de modo cuidadoso e concentrado, tentando ficar longe dos balaustres deteriorados. Depois da ponte havia mais um corredor. Nas lisas paredes notou os enferrujados suportes para as tochas. Havia também nichos, alguns com estatuetas de arenito. Mas a água que cotejava havia anos as lixiviara e desgastara de tal forma que pareciam desfigurados bonecos de neve. Nas paredes havia lajes com baixos relevos que, feitos com materiais mais resistentes, eram mais legíveis. Geralt reconheceu a mulher com chifres da lua, a torre, a andorinha, o javali, o golfinho, o unicórnio. Ouviu uma voz. Parou e segurou a respiração. O amuleto tremeu. Não. Não era um devaneio, não era o rumorejo da ardósia caindo nem o eco da água gotejante. Era uma voz humana. Geralt fechou os olhos, aguçou os ouvidos. Localizava. A voz, o bruxo apostaria a cabeça. Vinha de outro nicho, de trás de outra estatueta, deteriorada, mas não tanto para perder a voluptuosidade de uma silhueta feminina. Dessa vez, o medalhão funcionou à altura das circunstâncias. Algo resplandeceu e, de repente, Geralt viu um reflexo metálico na parede. Agarrou a mulher deteriorada com força e torceu vigorosamente. Algo rangeu, todo o nicho girou sobre dobradiças de aço, revelando escadas em espiral. Novamente, uma voz ressoou da parte superior das escadas. Geralt não demorou para pensar. Lá em cima achou uma porta que se abriu sem precisar forçá-la e sem emitir nem sequer um ranger. Atrás da porta havia um pequeno compartimento arqueado. Quatro enormes canos de latão, com as pontas alargadas como trompetes, saíam das paredes. No centro, entre as aberturas dos trompetes, havia uma poltrona e nela um esqueleto. Na caveira tinha os restos de um barrete caído até os dentes, e vestia farrapos de uma vestimenta que já fora rica, no pescoço uma corrente de ouro, nos pés sapatos com um bico levantado, feitos de couro lavrado e gravemente danificados pelas atazanas. Um espirro ressoou de um dos trompetes, tão alto e inesperado que fez o bruxo dar um pulo. Depois alguém assoou o nariz e o som reproduzido com grande força pelo cano de latão parecia infernal. Saúde! Ressoou do cano. Está todo gozmento, Skellen. Geralt puxou o esqueleto da poltrona, mas não se esqueceu de tirar e esconder no bolso a corrente de ouro. Depois ele próprio sentou-se no posto de escuta, na abertura do trompete. A voz de um dos espiados era baixa, profunda e retumbante. Quando falava, o cano de latão chegava a ribombar. Está todo gosmento, Skellen. Onde se esfriou tanto e quando? Nem vale a pena falar sobre isso. Respondeu o gosmento. Diabo de doença, me pegou e não quer largar. Toda vez que melhoro, volto outra vez. Nem a magia adiantou. Então talvez seja o caso de trocar o mágico. Outra voz falou, rouca como uma velha e enferrujada dobradiça. Por enquanto esse Vilgefortz não pode vangloriar-se de muitos êxitos, a meu ver. Deixemos esse assunto. Intrometeu-se alguém que arrastava as sílabas de uma forma característica. Não foi por isso que organizamos o encontro aqui, em Tussan, no fim do mundo. No cu do mundo. Este fim do mundo, o gosmento falou, é o único país que conheço que não tem seu próprio serviço secreto. O único recanto do Império que não está cheio de agentes de Vatia e de Ridor. Este ducado eternamente alegre e embriagado é considerado uma comédia e ninguém o leva a sério. Estes paizinhos, falou aquele que arrastava as sílabas, sempre foram um paraíso para os agentes e seu lugar preferido de encontros. Por isso atraíam também serviços de contra-espionagem e espiões, vários observadores e escutadores profissionais. Talvez antigamente tenha sido assim, mas não durante o governo feminino, que em Tussan já dura quase 100 anos. Repito, estamos seguros aqui. Aqui ninguém nos rastreará ou escutará. Podemos, mascarados de comerciantes, falar tranquilamente sobre questões importantes, especialmente para vossas altezas sereníssimas, para vossa fortuna e vossos latifúndios privados. Ora, desprezo o interesse próprio. O rouco exaltou-se. E não estou aqui por causa do interesse próprio. O que me interessa é só e apenas o bem do Império. E o bem do Império, senhores, é uma dinastia forte. Seria, contudo, prejudicial e um grande mal para o Império se fosse entronizado um fruto podre, vira-lata de um sangue ruim, descendente dos coelhos do Norte, física e moralmente doentes. Não, senhores. Eu, de Wet, dos de Wets, Pelo sol grandioso, não ficarei olhando sem tomar uma atitude. Até porque já quase haviam prometido a minha filha. Sua filha? De Wet? Bradou o dono da voz grave, retumbante. E o que eu devo dizer? Eu que à época apoiei aquele fedelho Emir no confronto com o usurpador? Pois foi de minha residência que os cadetes começaram a atacar o palácio. E antes? Pois era em minha residência que ele se escondia. À época, esse pequeno malandro olhava para minha Eilan com gosto, sorria, elogiava, e sei que atrás da cortina até pegava em suas tetinhas. E agora isso. Outra imperatriz? Essa afronta? Esse insulto? O imperador do Eterno Império que sobrepõe uma vagabunda de Sintra às filhas das antigas famílias? O quê? Senta-se no trono graças a mim e tem a coragem de insultar minha Eilan? Não, não suportarei esse tipo de coisa. Nem eu. Outra voz gritou, alta e exaltada. Eu também fui insultado. Largou minha mulher para essa vagabunda de Sintra. Por sorte, falou aquele que arrastava as sílabas. A vagabunda foi mandada para o além, pelo que se entende do relato do Sr. Skellen. Ouvi esse relato com atenção. O Rouco falou. E cheguei à conclusão que nada é certo, exceto que a vagabunda desapareceu. Mas se desaparecer, então pode aparecer de novo. Desde o verão passado, ela desaparecia e reaparecia várias vezes. Ora, Sr. Skellen, realmente o senhor nos decepcionou muito. O senhor e esse seu feiticeiro Vilgefortz. Não é a hora de falar sobre isso, Joaquim. Não é a hora de se acusar e culpar mutuamente, criar uma rixa em nossa unidade. Precisamos ser fortes na unidade e firmes, pois não importa se a Sintrense está viva ou não. O imperador, que uma vez imponentemente ofendeu as antigas famílias, continuará fazendo a mesma coisa. A Sintrense está desaparecida? Então daqui a alguns meses estará prestes a nos presentear uma imperatriz vinda de Serricânia ou Zangeweber. Não, pelo sol grandioso, não deixaremos que isso aconteça. Ora, não deixaremos? Está certíssimo, Ardal. A família dos Enrays decepcionou-nos, não cumprindo nossas expectativas. Ora, cada instante em que Emir permanece no trono prejudica o Império. E há quem entronizar. O jovem Vorhis... Ressoaram um alto espirro e, logo em seguida, um assoar trombeteante. Monarquia constitucional. O assoador falou. Está na hora de introduzir a monarquia constitucional, o regime progressista, e depois a democracia, o poder do povo. Imperador Vorhis, repetiu enfaticamente o dono da voz grave. Imperador Vorhis, Stephen Skellen, que esposará minha Eilan ou uma das filhas de Joaquim, e aí eu serei o grão-chanceler, e de Wet o marechal de campo. E o senhor Stephen, conde ministro dos assuntos internos, a menos que, defendendo a Halé, peça sua renúncia do título e do cargo. E então? Deixemos em paz os processos históricos. O Gosmento falou num tom conciliador. De qualquer forma, não será capaz de pará-los. Mas, para o dia de hoje, sua graça, grão-chanceler Aep Dahri, se tenho algumas restrições quanto à pessoa do príncipe Vorhis, é principalmente porque é um homem de caráter intransigível, orgulhoso e inflexível, difícil de influir. Se posso sugerir algo, falou aquele que arrastava as sílabas. O príncipe Vorhis tem um filho, o pequeno Morvran, que é um candidato muito melhor. Primeiro, seus direitos ao trono são mais fortes, tanto pelo lado paterno como pelo lado materno. Segundo, é uma criança em nome da qual governará o conselho de regência, isto é, nós. Bobagens. Conseguiremos lidar com o pai. Vamos dar um jeito. Entregar-lhe-emos? O exaltado propôs. Minha mulher. Silêncio, Conde Broyne. Não é a hora de falar sobre isso. Ora, senhores, convém falarmos sobre outros assuntos, pois gostaria de observar que Emir Var Enrays ainda governa. Claro. O Gosmento concordou, trombeteando num lenço. Governa e está vivo. Bem, tanto de corpo como de mente. Não há como questionar, particularmente o segundo, depois que ele os retirara de Nilfgaard junto com essas tropas que lhes poderiam ter sido fiéis. Como, então, o senhor quer organizar um golpe, ilustre Duque Ardal, quando logo terá de comandar o grupo do Exército Leste. E parece que o Duque Joaquim também deveria estar junto de sua tropa, o Grupo de Operações Especiais Verden. Stefan Skellen, poupe-nos de seus comentários cheios de sarcasmo. E não faça caras que apenas em sua opinião o fazem parecer com seu novo principal, o feiticeiro Vilgefortz. E saiba também, Coruja, que se Emir suspeita de algo, você e Vilgefortz são os culpados disso. Admita, vocês queriam prender a Sintrense e fazer um negócio com ela. Comprar a graça de Emir? E agora que a moça está morta, não há o que negociar, não é? Ora, Emir os esquartejará com cavalos. Não erguerão as cabeças, nem você, nem o feiticeiro com quem você se uniu contra a nossa vontade. Nenhum de nós erguerá a cabeça, Joaquim. O dono da voz grave intrometeu-se. É preciso encarar a verdade. Não estamos numa situação melhor do que Skellen. As circunstâncias fizeram com que estivéssemos no mesmo barco. Mas foi Coruja que nos colocou nele. Íamos agir em segredo. E agora? Emir sabe de tudo. Os agentes de Vatier de Ridor rastreiam Coruja por todo o Império. E nós, ora, fomos mandados para a guerra para que se pudessem livrar de nós. Eu ficaria particularmente contente. Falou aquele que arrastava as sílabas. Com isso, aproveitaria esse fato. Asseguro os senhores de que todos já estão fartos dessa guerra, que não se acaba. O exército, o povo e, sobretudo, os comerciantes e os empresários. Só o mero fato de a guerra chegar ao fim será recebido em todo o Império com uma grande alegria, independentemente de como ela acabará. Além disso, os senhores, sendo os comandantes das tropas, têm influência sobre o resultado dela. Digamos, isso está a seu alcance. Não há nada mais simples no caso de uma vitória que encerrará um conflito armado que se cobrir de louros. E no caso de uma derrota apresentar-se como salvadores, porta-vozes das negociações que porão fim ao derrame de sangue. Verdade? O rouco falou após um momento. É verdade, pelo sol grandioso. Tem razão, senhor Luvarden. Emir, disse o dono da voz grave. Colocou a corda em seu pescoço, mandando-nos para a frente. Emir, o exaltado falou. Ainda está vivo, ilustríssimo duque. Está vivo e passa bem. Não repartamos ainda a pele do urso. Não, o dono da voz grave falou. Antes matemos o urso. Caiu um longo silêncio. Então um golpe. Morte. Morte. Morte. Morte. É a única solução. Enquanto estiver vivo, Emir terá partidários. Quando Emir morrer, todos nos apoiarão. A aristocracia estará de nosso lado, pois nós somos a aristocracia, e a força da aristocracia é sua solidariedade. Uma grande parte do exército nos apoiará, especialmente aquela do corpo de oficiais que nunca esquecerá as emoções iniciadas por Emir após a derrota em Soden. O povo também estará de nosso lado. O povo é ignorante, burro e fácil de manipular. Skellen concluiu, depois de assoar o nariz. Basta gritar, urra! Fazer um discurso das escadas do Senado, abrir as prisões e abaixar os impostos. O senhor tem toda a razão, Duque. Disse aquele que arrastava as sílabas. Agora sei porque o senhor clama tanto pela democracia. Aviso. Rangeu aquele chamado Joaquim. Que não será tão fácil, senhores. Todo o nosso plano apoia-se na morte de Emir. Mas não podemos nos esquecer de que Emir tem vários partidários. Tem o corpo do exército interno. Tem uma guarda fanática. Não será fácil derrubar a brigada ímpera. Que, não se iludam, lutará até o fim. E aqui, Stefan Skellen declarou. Vilgefortz nos oferece sua ajuda. Não precisaremos cercar o palácio ou passar pela ímpera. Tudo será resolvido por um assassino que terá uma proteção mágica. Da mesma forma que aconteceu em Tretogor, pouco antes da rebelião dos feiticeiros em Tanith. O rei Radovich da Redânia. Isso mesmo. Vilgefortz tem um assassino assim? Tem, sim. Senhores, para dar prova de nossa confiança, dilizemos. Quem será o assassino? É a feiticeira Yennefer, mantida por nós em cárcere. É encarcerada? Já ouvira falar que Yennefer era cúmplice de Vilgefortz? É sua prisioneira. Encantada e hipnotizada, programada como um golem. Fará o atentado. e logo em seguida cometerá suicídio. Não estou gostando dessa bruxa enfeitiçada, afirmou aquele que arrastava as sílabas, e a relutância fez com que as arrastasse mais ainda. Um herói, militante, ardente, vingador. Vingadora. Skelly interrompeu. Combina perfeitamente, Sr. Leovarden. Yennefer vingará as injustiças que lhe haviam sido feitas pelo tirano. Emir perseguiu e condenou à morte sua protegida, uma criança inocente. Esse cruel ditador, esse perverso, em vez de cuidar do império e do povo, perseguia e torturava crianças. Por causa disso, alcançou a mão vingativa. Para mim, Ardal Aep Dahri declarou com sua voz grave. Muito bem. Para mim também, rangeu Joaquim de Wet. Magnífico! O conde Broin gritou, exaltado. A mão vingativa alcançará o tirano e perverso por estuprar as esposas dos outros. Magnífico! Uma coisa... Leovarden arrastou as sílabas. Para provar a confiança, Sr. Conde Skellen, por favor nos revele o local da atual estadia do Sr. Vilgefortz. Senhores, eu... não posso. Essa será a garantia. A prova da honestidade e dedicação à causa. Não tenha medo de traição, Stefan. A Aep Dahri acrescentou. Nenhum dos presentes aqui o trairá. É um paradoxo. Talvez em outras circunstâncias houvesse uma pessoa que quisesse comprar a vida traindo os outros. Mas todos nós sabemos muito bem que não compraria nada com a deslealdade. Emir Varen Reis não perdoa. Não sabe perdoar. Ele tem um pedaço de gelo no lugar do coração. E por isso morrerá. Stefan Skellen não hesitou mais. Tudo bem, então, disse. Que seja garantia de honestidade. Vilgefortz esconde-se. O bruxo, que estava sentado na saída das trombetas, cerrou os punhos com força, aguçou os ouvidos e a memória. As dúvidas do bruxo a propósito do amuleto de Fringila eram injustificadas e dissiparam-se num instante. Quando entrou numa grande caverna e se aproximava de uma pequena ponte de pedra sobre um negro abismo, o medalhão se agitou e tremeu no pescoço, já não como um pardal, mas como uma grande e forte ave. Uma gralha, por exemplo. Geralt petrificou. Acalmou o amuleto. Não fazia o menor movimento para que um rumorejo ou até uma respiração mais perceptível não enganassem seus ouvidos. Esperava. Sabia que, do outro lado do abismo, depois da ponte, havia algo que espreitava na escuridão. Tampouco excluía a possibilidade de que algo se escondia atrás de suas costas e de que a ponte seria uma armadilha. Não tinha a menor intenção de deixar-se prender nela. Esperou. E finalmente aconteceu. Bem-vindo, bruxo. Ouviu. Esperávamos por você aqui. A voz que ressoou na escuridão era estranha, mas Geralt já ouvira vozes parecidas. Já as conhecia. Eram vozes de criaturas não acostumadas a se comunicar pela fala. Embora soubessem usar o aparato dos pulmões, do diafragma, da traqueia e da laringe, não dominavam por completo o uso do aparato de articulação, embora os lábios, o céu da boca e a língua fossem formados de forma muito semelhante à dos humanos. As palavras pronunciadas por essas criaturas, além de serem acentuadas e entoadas de maneira estranha, estavam cheias de sons desagradáveis para o ouvido humano. Desde duros e feios ladridos até vocábulos sibilantes e molusculosos. Esperávamos você por aqui. A voz repetiu. Sabíamos que viria, atraído pelas fofocas. Que entraria aqui, debaixo da terra, para rastrear, perseguir, caçar e matar. Já não sairá daqui. Não verá mais o sol que a amara tanto. Apareça. Algo se mexeu na escuridão depois da ponte, como se a penumbra ficasse mais densa em determinado local e tomasse uma forma humanoide. Parecia que o monstro nem por um instante permanecia na mesma posição nem no mesmo local. Deslocava-se por meio de movimentos rápidos, nervosos, piscantes. O bruxo já vira criaturas assim. É um Korred, afirmou com frieza. Poderia ter esperado alguém como você aqui. É até estranho que eu não tenha topado com você antes. Olhe só. A voz do agitado monstro ressoou com sarcasmo. Reconheceu, apesar da escuridão. E esse aí, você reconhece? E este? E aquele? Mais três criaturas emergiram da escuridão silenciosamente como fantasmas. Uma delas, que espreitava atrás das costas do Corred, pela forma e aparência geral, parecia um humanoide, embora fosse menos alta, mais corcunda e mais simiesca. Geralt sabia que era um Kilmullis. Dois outros monstros, de acordo com o que suspeitava, escondiam-se antes da ponte, prontos para cortar seu caminho quando se retirasse e entrasse nela. O primeiro à esquerda chiou com as unhas como se fosse uma enorme aranha, e ficou parado, remexendo os numerosos apêndices. Era o Priskenik. Dava a impressão de que o último monstro, que se assemelhava, grosso modo, a um candelabro, apareceu diretamente da parede rachada de ardósia. Geralt não conseguia adivinhar que criatura era. Esse monstro não figurava em nenhum dos livros bruxescos. Não quero briga. Disse, considerando o fato de que os monstros começaram a falar em vez de pular em sua nuca na escuridão. Não quero brigar com vocês, mas se for preciso me defenderei. Calculamos isso? O Corred afirmou, sibilando. Por isso somos quatro. Por isso o atraímos aqui. Você envenenou nossa vida, bruxo cafajeste. São os buracos mais belos nesta parte do mundo, um maravilhoso lugar para passar o inverno. E saiba que passamos o inverno aqui praticamente desde os primórdios dos tempos. E agora você veio aqui para caçar, canalha. Perseguir-nos, rastrear-nos, matar por dinheiro. Vamos acabar com isso. E com você também. Veja só, Corred. Seja mais gentil. A criatura rosnou. Odeio grosseria. Então, como devo me... Senhor Schweitzer. Então, Senhor Schweitzer. Geralt retomou o discurso, com uma aparente obediência e humildade. O assunto é o seguinte. Não nego que entrei aqui como bruxo, e com uma tarefa de bruxo. Proponho deixar o assunto quieto. No entanto, aconteceu neste calabouço algo que mudou a situação por completo. Soube de algo extremamente importante para mim. Algo que pode mudar minha vida totalmente. E qual seria o resultado disso? Preciso. Geralt era um exemplo de tranquilidade e paciência. Sair imediatamente para a superfície, imediatamente, sem a mínima demora. Seguir um longo caminho. Duvido de que ainda volte para esses lados. É dessa maneira que você quer comprar sua vida, bruxo? O senhor Schweitzer sibilou. Nada disso. Suas súplicas são inúteis. Apanhamo-lo numa armadilha e não vamos soltá-lo. Matemo-lo pensando não apenas em nós mesmos, mas também em nossos irmãos. Pela, digamos, liberdade nossa e deles. Não só não retornarei para cá. Geralt retomou com paciência. Como também desistirei do ofício de bruxo. Nunca matarei nenhum de vocês. Está mentindo. Está mentindo porque está com medo. Mas... Dessa vez, Geralt tampouco deixou que o interrompessem. Preciso, como já havia dito, sair daqui imediatamente. Então vocês podem escolher uma das duas alternativas. A primeira, acreditarão em minha sinceridade e eu sairei daqui. A segunda, sairei daqui só depois de matá-los. E a terceira? O Corret tossiu. Você próprio será morto. O bruxo sacou, com um sibilo, a espada da bainha que carregava nas costas. Não serei o único. Disse friamente. Com certeza não serei o único, Senhor Schweitzer. O Corret ficou em silêncio por algum tempo. O Kilmullis, que estava atrás de suas costas, balançava e tossia. O Priskenik dobrava e esticava os apêndices. O candelabro mudava de forma. Agora parecia um pinheiro torto com dois enormes olhos fosforescentes. Dê-me uma prova. O Corret finalmente falou, de sua sinceridade e benevolência. Qual? Sua espada? Você acabou de afirmar que deixará de ser bruxo. O que determina o bruxo é sua espada. Jogue-a no abismo. Ou quebre-a ao meio. Só então é que o deixaremos sair. Por um momento, Geralt ficou imóvel no silêncio, em que se ouvia a água gotejar do teto e das paredes. Depois, sem pressa, enfiou a espada vertical e profundamente na fissura da rocha. E quebrou a lâmina, com um forte golpe do sapato. A lâmina rompeu-se com um gemido cujo eco ressoou pelas cavernas. A água gotejava das paredes, escorria delas feito lágrimas. Não posso acreditar. O Corret falou devagar. Não consigo acreditar que alguém possa ser tão estúpido. Todos eles o atacaram no instante, sem gritos, senhas ou ordens. O primeiro a pular pela ponte foi o Sr. Schweitzer, mostrando as garras e os caninos, dos quais não se envergonharia um lobo. Geralt deixou que ele se aproximasse, e em seguida girou o tronco e cortou o Corret, destroçando sua mandíbula inferior e garganta. Logo depois, entrou na ponte e lacerou o Kilmullis com um golpe executado à esquerda. Encolheu e estirou-se no chão, bem na hora certa, pois o candelabro que tentava pular em cima dele sobrevoou, mal arranhando seu casaco com as garras. O bruxo desviou do Priskinek de suas finas patas que giravam como hélices de um catavento. Golpeando no flanco da cabeça por uma delas, Geralt dançou, esquivando-se e defendendo-se com um largo corte. O Priskinek atacou novamente, mas não acertou. Bateu com um balaústre e destroçou. Caiu para dentro do abismo com um granizo de pedras. Até então não havia emitido nenhum som, mas agora, enquanto caía para dentro do precipício, soltou um uivo que demorou para silenciar. Atacaram num dos dois lados, o candelabro de um e do outro Kilmullis ensanguentado, que, embora estivesse ferido, conseguiu levantar-se. O bruxo saltou em cima do balaústre da ponte, sentiu que as pedras, prestes a desmoronar, roçavam-se contra si próprias, fazendo toda a ponte tremer. Foi balançando no balaústre que conseguiu escapar do alcance das patas munidas de garras do candelabro e encontrou-se atrás das costas do Kilmullis. O monstro não tinha pescoço, portanto Geralt cortou-o na têmpora. Mas a cabeça dele parecia ser feita de ferro. Precisou repetir o golpe. Perdeu demasiado tempo com isso. Foi golpeado na cabeça, a dor irrompeu em seu crânio e em seus olhos. Rodopiou, tentando proteger-se, sentindo o sangue correr em abundância debaixo dos cabelos. Tentou entender o que havia acontecido. Esquivou-se milagrosamente da segunda incisão das garras e foi então que entendeu. O candelabro mudava de forma. Agora atacava com patas incrivelmente alongadas. Mas isso possui um defeito. Na forma de um centro de gravidade e equilíbrio alterados. O bruxo mergulhou debaixo das patas do monstro, diminuindo a distância. O candelabro, vendo o que estava para acontecer, caiu de dorso como um gato, pondo as patas traseiras para fora, igualmente munidas de garras, assim como as dianteiras. Geralt sobrevoou, golpeando-o no ar. Sentiu a lâmina cortar o corpo. Encolheu e virou-se, cortou novamente, caindo de joelho. O monstro gritou e bruscamente lançou a cabeça para frente numa tentativa de dar uma violenta mordidela no peito do bruxo. Seus enormes olhos reluziam na escuridão. Geralt empurrou-o com um forte golpe executado com a empunhadura da espada. Cortou de perto, destroçando a metade do crânio. Esse estranho monstro, que não figurava em nenhum dos livros bruxescos, mesmo desprovido da metade do crânio, ainda dava mordidelas durante uns bons segundos. Depois morreu, com um terrível suspiro quase humano. O Corret, deitado numa poça de sangue, tremia espasmodicamente. O bruxo ficou em pé sobre ele. Não consigo acreditar, disse, que alguém pode ser tão estúpido de deixar-se enganar com uma simples ilusão como aquela de quebrar a espada. Não tinha certeza se o Corret estava suficientemente consciente para entender, mas isso não fazia nenhuma diferença. Havia avisado, disse, limpando o sangue que corria em sua bochecha. Havia avisado que tinha de sair daqui. O Sr. Schweitzer tremeu com força, tossiu, sibilou e rangeu. Em seguida silenciou e ficou imóvel. A água gotejava do teto das paredes. Você está satisfeito, Regis? Agora sim. Então? O bruxo levantou-se. Ande, vá e faça as malas. Força. Não vou demorar. omnia mea mecum porto. O quê? Tenho pouca bagagem. Melhor assim. Encontramos-nos daqui a meia hora, fora da cidade. Estarei lá. Ele a subestimou. E ela o acuou. E a culpa foi sua. Em vez de se precipitar, poderia ter ido para os fundos do palácio e deixar Plótica na cavalariça grande, naquela para os cavaleiros errantes, funcionários e serviçais na qual sua companhia também mantinha os cavalos. Não o fez por causa da pressa. Como de costume, usou a cavalariça do Cal. Mas poderia ter suspeitado de que havia nela alguém que denunciava. Andava de baia em baia, chutando o feno. Vestia um curto casaco de pele de lince, uma blusa branca de cetim, uma saia negra de equitação e botas de cano alto. Os cavalos relinchavam, sentindo a raiva com a qual ela emanava. Olhe só, disse ao vê-lo, dobrando o chicote de equitação. Está fugindo, sem se despedir. E a carta que deve ter deixado sobre a mesa não é uma despedida. Não depois daquilo que nos uniu. Como posso supor, argumentos extremamente relevantes justificam e explicam seu comportamento. Explicam e justificam. Desculpe, fringê-la. Desculpe, fringê-la. Ela repetiu, contorcendo os lábios de raiva. Que curto, que limitado, que despretensioso, que estilo cuidadoso. Aposto que a carta que você me deixou foi redigida com igual sofisticação, poupando a tinta ao extremo. Preciso ir. Gaguejou. Você deve suspeitar por quê. E por causa de quem? Perdoe-me, por favor. Eu ia fugir despercebido, em segredo, porque não queria que você tentasse nos seguir. Foi um medo inútil. Disse enfaticamente, dobrando o chicote em arco. Não iria com você nem que me tivesse implorado, prostrado aos meus pés. Não, bruxo. Vá sozinho. Morra sozinho. Congele sozinho nos passos das montanhas. Eu não tenho nenhum tipo de obrigações com Ciri. E com você? Tem ideia de quantos haviam implorado por aquilo que você tinha? E o que agora você larga, abandona com desdém? Nunca esquecerei. Oh, sibilou. Você nem sabe o quanto eu queria que isso virasse realidade. Se não pela magia, então com a ajuda deste chicote. Não faça isso. Você tem razão. Não farei. Não saberia fazê-lo. Eu me comportarei como uma amante desprezada e abandonada. De forma clássica. Eu o deixarei com a cabeça erguida, com dignidade e orgulho, engolindo as lágrimas. Depois as derramarei no travesseiro. E depois me entregarei a outro. No fim, quase gritava. Ele não dizia nada. Ela também se calou. Geralt finalmente falou, já num tom completamente diferente. Fique comigo. Eu acho que o amo. Disse, vendo que estava demorando para dar a resposta. Fique comigo, por favor. Nunca pedi nada a ninguém, nem acho que peça. Mas peço a você. Fringila. Respondeu após um momento. Você é a mulher dos sonhos de qualquer homem. E é minha, apenas minha. Desculpe, mas não sou sonhador. Você é... Disse após um momento, mordendo os lábios. Como um anzol de pescador que quando se encrava uma vez só pode ser retirado com sangue e carne. Mas eu própria tenho culpa. Sabia o que fazia brincando com um brinquedo perigoso. Felizmente sei também como lidar com as consequências. Nesse quesito também tenho supremacia sobre as outras mulheres. Não comentou. Além disso, acrescentou. Um coração partido, embora doa muito, muito mais que um braço quebrado, recupera-se muito, muito mais rápido. Tampouco comentou. Fringila olhou para o hematoma em sua bochecha. E o meu amuleto? Deu certo? Funciona bem? É simplesmente maravilhoso. Obrigado. Acenou com a cabeça. Para onde você vai? Perguntou num tom e timbre completamente diferentes. Que informações conseguiu? Você conhece o lugar onde Vilgefort se esconde, não é? Conheço. Mas não me peça para que eu lhe diga onde fica. Não lhe direi. Comprarei essa informação. Trata-se de uma troca. Ah, é? Tenho uma notícia. Repetiu. Valiosa. E para você é simplesmente inestimável. Eu a providenciarei em troca de... De uma consciência tranquila. Terminou encarando-a. Da confiança que depositei em você. Há um instante falávamos de amor. E agora estamos começando a falar de negócios? Ficou calada por um longo momento. Depois bateu o chicote brusca e violentamente contra o cano da bota. Yennefer, recitou com rapidez. Com cujo nome você se dirigiu a mim algumas vezes, à noite, em momentos de êxtase, nunca o traíra. Tampouco traíra Ciri. Nunca fora cúmplice de Vilgefortz. Para resgatar Ciri, enfrentou destemidamente um terrível risco. Sofreu uma derrota, caiu nas mãos de Vilgefortz. De certo, foi forçada, por meio de torturas, às tentativas de escaneamento que ocorreram no outono do ano passado. Não se sabe se está viva. É só o que sei. Juro. Obrigado, Fringilla. Vá embora. Confio em você. Disse sem afastar-se. E nunca esquecerei o que houve entre nós dois. Confio em você, Fringilla. Não ficarei de seu lado. Mas acho que aquilo que nos uniu foi realmente o amor. Eu amei, do meu jeito. Peço que você guarde, como se fosse o maior segredo, o que ouvirá num instante. O esconderijo de Vilgefortz fica em... Espere. Interrompeu. Você me revelará... Revelará isso depois. Me contará tudo depois. Agora, antes de partir, despeça-se de mim. Do jeito que você deveria se despedir. Sem cartas, sem balbuciar desculpas. Despeça-se de mim do jeito que eu quero. Tirou o casaco de pele de lince e arremessou-o na direção da pilha de feno. Com um brusco movimento, rasgou a blusa. Não havia nada por baixo dela. Caiu sobre o casaco, puxando Geralt junto, sobre si próprio. Geralt segurou-a pela nuca, levantou a saia e repentinamente se deu conta de que não haveria tempo para tirar as luvas. Felizmente, Fringilla não usava luvas, nem calcinhas. Para uma sorte ainda maior, não usava esporas. Pois dali a um instante os saltos de suas botas de equitação voariam exatamente por todo lado. Se usasse esporas, daria medo até de pensar o que poderia acontecer. Beijou-a no instante em que ela soltou um grito. Abafou. Os cavalos, sentindo seu frenético desejo, relinchavam, batiam os cascos, chocavam-se contra as baias de tal forma que a poeira e o feno caíam do teto. A cidadela Rishon, Enazer, às margens do lago Muredat. Fringilla Vigo terminou triunfalmente. Ali se encontra o esconderijo de Vilgefortz. Consegui tirar essa informação do bruxo antes que partisse. Temos tempo suficiente para antecipá-lo. Nove mulheres reunidas na sala das colunas do castelo Monte Calvo acenaram com a cabeça e regalaram Fringilla com olhares cheios de admiração. Resvrom. Philippa O'Hart repetiu, deixando os dentes à mostra num sorriso predador e brincando com um camafeu de sardônix, preso ao vestido. Risen Ruinas, é. Então até breve, Sr. Vilgefortz. Até breve. Quando o bruxo chegar lá, Kira Matt sibilou. Encontrará escombros que nem exalarão mais o cheiro de queimado. Nem federão a cadáver? Sabrina Glevzig sorriu graciosamente. Parabéns, senhorita Vigo. Shella de Tancarville acenou com a cabeça num gesto que Fringilla nunca esperaria da famosa feiticeira. Ótimo trabalho. Fringilla baixou a cabeça. Parabéns. Shella repetiu. Mais de 3 meses em Tussan. Mas acho que valeu a pena. Fringilla Vigo passou os olhos pelas feiticeiras sentadas ao redor da mesa. Por Shella, Philippa, Sabrina Glevzig, por Kira Metz, Margarita Lawson-Tilly e Triss Marigold, por Francesca Findaber e Ida Emian, cujos olhos delineados com uma intensa maquiagem élfica não demonstravam absolutamente nenhum sentimento. Por Asiri Var Anahid, cujos olhos expunham aflição e preocupação. Valeu a pena, admitiu, com absoluta sinceridade. O céu mudava de cor, de um azul marinho para o negro. Um vento gelado soprava por entre as vinícolas. Geralt abotoou o casaco de pele de lobo e envolveu o pescoço com um xale de lã. Sentia-se muito bem. Um amor cumprido, como sempre, o ergueu para o auge de suas forças físicas, psíquicas e morais. Apagou o rastro de quaisquer dúvidas e tornou seu pensamento claro e vivo. Ficou com pena de apenas uma coisa. que por um longo tempo seria privado desse maravilhoso remédio. A voz de Reinhard de Bois Fresnes tirou-os do pensamento. O tempo vai piorar. O cavaleiro errante falou olhando para o leste, lá de onde vinha o vendaval. Apressem-se. Se o vendaval trouxer neve e se os apanhar no passo Malher, cairão numa armadilha. Nessa hora terão de orar pelo degelo a todos os deuses que veneram, conhecem e dos quais ouviram falar. Entendemos. O San Restor os guiará durante os primeiros dias, não se afastem dele. Passarão uma feitoria de caçadores e chegarão ao local onde o afluente direito deságua no San Restor. Não se esqueçam, o direito. Seu percurso indicará o caminho para o passo Malher. Quando, com a graça divina, passarem por Malher, não se deem por satisfeitos, pois terão ainda à sua frente os passos Saint Mercy e Mortblanc. Depois de passarem os dois, descerão até o Vale Sudduf, que tem um microclima agradável, quase como Toussaint. Se não fosse pela baixa qualidade da terra, lá também plantariam videiras. Interrompeu, envergonhado, sob os olhares disciplinadores. Claro, pigarreou. Voltando ao assunto. A vila Caravista fica na saída de Sudduf. Meu primo, Guy de Bois Fresnes, mora lá. Visitem-no e digam que me conhecem. Se acontecer de meu primo ter morrido ou enlouquecido, lembrem-se de que a direção do caminho a seguir é a planície Magdeira e o vale do rio Silt. E depois, Geralt, vocês continuarão de acordo com os mapas que você desenhou no cartógrafo local. E, já que estamos falando do cartógrafo, não entendo bem porque você o indagou sobre alguns castelos. Esqueça disso, Reinhard. Nada disso aconteceu. Você não ouviu nem viu nada, mesmo que o torturem. Entende? Entendo. Um cavaleiro. Carreira avisou, contendo seu garanhão, que começou a cabriolar. Um cavaleiro vindo do palácio se aproxima a todo galope. Se for apenas um, Angoulême lançou um largo sorriso e acariciou o machadinho preso à sela. Então não haverá grandes problemas. Descobriram que Jaska era o cavaleiro, galopando a toda velocidade. Pela surpresa, o cavalo era Pégaso, o capão do poeta que não gostava de saltar nem era acostumado a fazê-lo. Por fim, o trovador falou tão ofegante que parecia que ele tinha carregado o capão e não ao contrário. Finalmente consegui. Fiquei com medo de não alcançá-los. Não me diga que você vai conosco. Não, Geralt. Jaska abaixou a cabeça. Não vou. Fico aqui em Toussaint com Fuinha. Isto é, com Ana Rieta. Mas não podia deixar de me despedir de vocês e de desejar uma boa viagem. Agradeço a duquesa por tudo. E justifique-nos por precisar sair tão bruscamente sem despedida. Explique-o de alguma forma. Vocês fizeram um juramento de cavaleiro, mas nada. Todos em Toussaint, inclusive Fuinha, entenderão isso. E isto aqui é para vocês. Que esta seja a minha contribuição. Jaska. Geralt aceitou o pesado saquitel do poeta. Não estamos passando perrengues. Não precisava. Que essa seja a minha contribuição. O trovador repetiu. O dinheiro sempre será útil. E além disso, o dinheiro não é meu. Tirei esses ducados do cofre privado de Fuinha. Por que vocês estão olhando assim? As mulheres não precisam de dinheiro. Para que precisariam? Não bebem, não jogam dados, e elas próprias diabos são mulheres. Passem bem. Vou embora, senão vou chorar. E depois de tudo, visitem Toussaint na volta para me contar o que aconteceu. E quero dar um abraço em Ciri. Geralt, você promete? Prometo. Então passem bem. Espere. Geralt virou o cavalo, aproximou-se de Pégaso e tirou às escondidas uma carta debaixo da camisa. Faça de tudo para que esta carta chegue a... Fringila Vigo? Não. A Dijkstra. Está louco, Geralt? Como você quer que eu faça isso? Procure alguma maneira. Eu sei que você consegue. E agora passe bem. Dê um abraço, seu velho maluco. Dê um abraço, companheiro. Eu aguardarei. Ficaram olhando atrás dele. viram-no trotear em direção a Beauclair. O céu escurecia. Reinhard! O bruxo virou-se na cela. Venha conosco. Não, Geralt. Reinhard de Bois Fresnes respondeu após um instante. Eu sou errante, mas não sou louco. Uma extraordinária excitação enchia a grande sala das colunas do Castelo Monte Calvo. O sutil chiaroscuro dos candelabros que lá dominava habitualmente foi hoje substituído pela claridade leitosa de uma enorme tela mágica. A imagem reproduzida na tela tremia, piscava, desaparecia, aumentando a excitação e tensão, e a ansiedade. Hã? Philippa O'Hart falou, sorrindo perigosamente. Que pena que não posso estar lá. Um pouco de ação me faria bem. E um pouco de adrenalina também. Sheila de Tancarville olhou para ela pungentemente, mas não disse nada. Francisca Findaber e Ida Emian tentavam estabilizar a imagem por meio de magia. Aumentavam-na de tal maneira que ocupava toda a parede. Viam nitidamente os negros picos das montanhas sobre o fundo de um céu azul marinho, as estrelas refletidas na superfície do lago, o escuro e angular contorno do castelo. Ainda não tenho certeza. Sheila falou. Se não foi um erro de ter delegado a liderança da força-tarefa a Sabrina e a jovem Metz. Kira teve suas costelas quebradas em Tanit. Pode querer se vingar. E Sabrina? Bem, ela gosta demasiadamente de ação e adrenalina. Não é, Filipa? Já conversamos sobre isso. Filipa cortou, e o tom de sua voz era tão ácido como a marinada de ameixas. Já acertamos aquilo que era para ser acertado. Ninguém será morto sem necessidade. O grupo de Sabrina e Kira entrará em His Room, silenciosamente como ratos. Na ponta dos pés, psst. Prenderão Vigefortz vivo, sem um arranhão ou hematoma. Já o acertamos. Contudo, eu ainda acho que deveríamos dar uma lição de moral. Para que os poucos que sobrevivam esta noite, lá no castelo, até o fim da vida acordem aos gritos quando sonharem com ela. A vingança, a feiticeira de Covir, falou secamente. É o prazer das mentes medíocres, fracas e mesquinhas. Talvez sim. Filipa concordou com um sorriso aparentemente indiferente. Mas, mesmo assim, não deixa de propiciar prazer. Deixemos esse assunto. Margarita Lozantilli ergueu a taça de vinho espumante. Proponho brindar a saúde da senhorita Fringilla Vigo. Graças ao seu esforço, o esconderijo de Vilgefortz foi revelado. Realmente, senhora Fringilla, foi um trabalho bem feito, excepcionalmente bem feito. Fringilla curvou-se, respondendo às saudações. Nos negros olhos de Filipa notou certo deboche, e no olhar celeste de Triss Merigold havia antipatia. Não conseguia decifrar o sorriso de Francesca e Sheila. Estão começando. A Sirivar Anahid falou, apontando para a visão mágica. Acomodaram-se nas poltronas, para enxergar melhor. Filipa apagou as luzes com um encanto. Viram como negras e velozes formas desprenderam-se das rochas, silenciosas e ágeis como morcegos. Viram-nas cair num voo rasante sobre as ameias e mata-cães do castelo His Room. Faz séculos, Filipa murmurou. Desde a última vez que tive uma vassoura entre as pernas. Daqui a pouco me esquecerei de como se voa. Sheala, com os olhos fixados na visão, silenciou-a com um sibilo impaciente. Um fogo brilhou rapidamente nas janelas do negro complexo do castelo. Uma vez, duas, três. Sabiam o que era. As portas barradas e os ferrolhos, atingidos pelos raios globulares, se desfaziam em farpas. Estão dentro? A Sirivar Anahid falou em voz baixa, a única que não observava a visão na parede, mas fitava a bola de cristal alocada em cima da mesa. A força-tarefa está dentro, mas algo está errado. Não é do jeito que deveria ser. Fringilla sentiu o sangue do coração se deslocar para a região pélvica. Ela já sabia o que estava errado e como deveria ser. A senhora Glevzig, a Siri relatou novamente, está abrindo o comunicador direto. Subitamente, o espaço entre as colunas da sala resplandeceu e no oval que se materializava viram Sabrina Glevzig num traje masculino, com o cabelo amarrado na testa com uma faixa de gaze e o rosto enegrecido com listras de pintura de camuflagem. Atrás das costas da feiticeira viam-se sujas paredes de pedras, cobertas de farrapos de panos que já foram gobelins. Sabrina estendeu a mão enluvada na direção delas, na qual pendiam longas tiras de teias de aranha. A única coisa, disse gesticulando violentamente, que se encontra aqui no castelo é isto, apenas isto. Diabos, que idiotice, que vergonha. Articule melhor, Sabrina. Articular o quê? Gritou a feiticeira de Cadwen. O que se pode articular aqui? Não estão vendo? Este é o castelo de Rizbrun. Está vazio, vazio e sujo. É uma droga de uma ruína vazia. Não há nada aqui, nada. Keira Metz apareceu atrás do ombro de Sabrina. Com a pintura de camuflagem, parecia o diabo vindo direto do inferno. Neste castelo, confirmou calmamente. Não há nem houve ninguém. Faz uns bons 50 anos. Há uns 50 anos que não passa por aqui uma viva alma, sem contar as aranhas, atazanas e morcegos. Executamos uma operação de desembarque no lugar completamente errado. Verificaram se não se trata de uma ilusão? Você acha que somos crianças, Filipa? Escutem as duas. Filipa O'Hart alisou nervosamente o cabelo com os dedos. Falem às mercenárias e às noviças que se trata de exercícios. Paguem-lhes e voltem. Voltem imediatamente. E finjam que não está acontecendo nada, ouviram? Finjam bem. O oval do comunicador apagou. Ficou apenas uma imagem na tela de parede. O castelo Rizbrun sobre o fundo de um negro céu brilhando com estrelas. E o lago no qual as estrelas se refletiam. Fringila Vigo olhava para o tampo da mesa. Sentiu o sangue pulsar em suas bochechas, prestes a explodir. Eu... de verdade. Finalmente falou, não conseguindo aguentar o silêncio que encheu a sala das colunas do castelo Monte Calvo. Eu... realmente não entendo. E eu entendo sim. Triss Merigold falou. Este castelo? Disse Filipa. Imersa nos pensamentos, sem prestar a mínima atenção aos companheiros. Esse castelo, Rizbrun, terá de ser destruído. Derrubado completamente. E quando surgirem lendas e contos sobre esse assunto, será preciso censurá-los detalhadamente. As senhoras entendem o que quero dizer com isso? Entendemos muito bem. Francesca Findeber, calada até agora, acenou com a cabeça. E da Emian, também calada, bufou de maneira bastante ambígua. Eu... Fringila Vigo ainda parecia estar chocada. Eu realmente não entendo como isso pode ter acontecido. É... Sheala de Tancarville falou após um silêncio muito longo. Não é nada, senhorita Vigo. Ninguém é perfeito. Filipa bufou silenciosamente. A Sirivar Anahid suspirou e ergueu os olhos para o teto. No fim das contas, Sheala acrescentou, inflando os lábios. Todas nós já passamos por isso alguma vez na vida. Cada uma de nós, sentadas aqui, já foi enganada, usada e ridicularizada por um homem.